ser útil. No nosso modelo de sociedade, nós trabalhamos um número X de anos para termos direito a nos aposentarmos. Para alguns, alcançar esse direito significa ter tempo de se dedicar a projetos pessoais relegados a um dia. Para outros, é compreendido como o fim da utilidade que tínhamos até esse momento. É a espera da morte. Podemos nos opor a essas duas visões. Esperar uma situação específica para nos dedicarmos a sermos felizes parece uma fuga, uma desculpa para não encararmos a nós mesmos. Achar que nessa nova fase não há mais espaço para realizar e produzir é abrir mão de viver. Talvez não exista um modelo ideal que sirva para todos, mas enquanto a vida pulsa, há oportunidade de ser útil. A idade nos traz algumas limitações na área física. Em compensação, nos dá experiência, discernimento, segurança que só a caminhada proporciona. A nossa maior limitação não está em não poder fazer, está em não querer fazer. O cérebro age sob comandos, sob impulsos, que uma vez gerados, ele descobrirá como executar. Os outros podem ver em você a soma dos anos marcadas na sua pele, mas também podem ver o entusiasmo, o brilho e a jovialidade do espírito no seu olhar. Deus nos deu um talento que é só nosso. É a capacidade de se encantar com a vida, agradecer por estar aqui e demonstrar gratidão, sendo útil de alguma maneira. Fiquemos em paz e que assim seja.